precisa uma festa e em nossos corações mais alegria. No mundo não há gente como esta, ganhamos em trabalho e simpatia. Não falta o vinho na caneca, anda a girar e a mesa posta com toalhinhas de cor. Nesta alegria tu não podes cá faltar. Já temos pão, temos vinho e muito amor. Amigo, vem cá mais vezes, não faltes, conto contigo. Que a festa dos portugueses é boa se há mais um amigo. Amigo, vem cá mais vezes, não faltes, conto contigo. Que a festa dos portugueses é boa se há mais um amigo. Todos nós sabemos que é verdade. No mundo não há gente como esta, só nós temos o fado e a saudade. Não falta o vinho na caneca, anda a girar e a mesa posta com toalhinhas de cor. Nesta alegria tu não podes cá faltar. Já temos pão, temos vinho e muito amor. Amigo, vem cá mais vezes, não faltes, conto contigo. Que a festa dos portugueses é boa se há mais um amigo. Amigo, vem cá mais vezes, não faltes, conto contigo. Que a festa dos portugueses é boa se há mais um amigo. Se há mais um